3, zona 7, 1. 3171, coordenando com a equipe de solo após a passagem da nave da Gol, retaguarda, tem livre pushback, saneamento, reporta táxi. Só a Gol, retaguarda, autorizado, coordenando com o pessoal de solo, tá 3171. Só, apatando o papá. Apatando o papá, prossiga. Apatando o papá, tá livre o táxi, prosseguindo via taxiway Kilo, Alfa, Golf, reporta, iniciando o cheque de motores. Azul 4040, bom dia, hotel confere, com fins autorizado nível 340. Decola 1-0 com curva direita, fechou da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19.35, aciona 5534 no transponder. Azul 4040, correto, portão 1, chama pronto para o chimé de funcionamento. controle de autonomia, Fernando Galeão. Santo Nilson 171, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 1, 18.95, ajuste no 04, bom voo. Parte o Índia, ponto espera 18.95, ajuste no 04, transferindo, deixa eu ver, bom dia, bota abaixo. Salvador, o Papa Tango Papá? Prossiga. Papa Tango Papá na Golf, volta para a gente, chefe. Sim, reporta para o regresso, o Papa Tango Papá. Papa Tango Papá reportará para o regresso, 43. Salvador, muito bom dia, 3171, bom dia, o vento de 170 graus com 8 nós, está autorizado a decolagem da 10. Autorizado a minha decolagem, 4040 autorizado, reporta táxi. voo 1093, separa 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Motor 3171 decolou aos 4:30, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. 1935, grato, um bom dia, um bom trabalho, motor 3171. Motor de Salvador, muito bom dia, motor 3171, decolado perfil da Eoleda. Motor 3171, conta traço, decolado 340, saída da Eoleda. Sobe ao 340 da Eoleda, Quatro zero, prossiga. Seis, táxi via Índia, ponte para a torre em 118 decimal 95, ajuste 1094, mão voo. Prossiga. Poderia coordenar a proa de bridge, por gentileza? Aguarde o contato com o Recife e se você quiser voar a lenda da presença, está autorizado. Primeiro motivo, aguarde a 3171. Azul 4040, vento de 1,70 graus com 9 nós, está autorizado a decolagem 90. igual 9093 estabilizado no X-ray da 10, baixar travado em visual. Gol 1093, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 9093, final X-ray da 10, baixar o trabalho visual, uma milha do externo. Gol 1093, bom dia, avistado, o altímetro 1014, o vento é de 170 graus, com uma dezena de nós, está autorizado o pouso na 10. Nível pouso na 10, Gol 9093. Minha frequência, 13325. Afirmo. 13325, obrigado, um bom dia, bom trabalho. Perdão, azul 4040, decolou 53, o controle em 119, decimal 35, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, azul 4040, solicita Leda. Azul 4040, contato radar, suba para o nível 340 após 2 mil pés, direto Leda. 340, 2 mil, voa Leda, azul 4040, graças. Autoridade de chegada a bordo, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. O 1093 no solo 56, o controle, perdão, vibrando à direita, chama o solo 21-9, tenha um bom dia. É, direito 21-9, obrigado, até já, 1-0-1-2. O Salvador, bom dia, Gol 1093, canal. 1093, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 62, 109. 1440, chama Recife, frequência 1133, decimal 25. Caso negativo, 1251. Solo tomador, é o Papa Tango Papá. Papa Tango Papá, prossiga. Papa Tango Papá, no tema do chefe de motores, para retorno ao Pad 3. Só confirmando, será necessário ingresso na pista para realizar o backtrack ou via taxi off consegue realizar? Taxi off. Está livre o retorno Alfa Kilo até o Pad 3, o Papa Tango Papá. Papa Tango Papá. Possível com 1759. Voo 1759. Azul 4069, informação hotel Campinas, autorizado nível 340. Decola 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 1 no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5552 no transponder. Correto, portão 3, chama pronto para o estacionamento. O 1759, controle Salvador na escuta, prossiga. Tá Tucano 3153, esse para o 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, autorizado final, reportar estabilizado, então 3153. Então 3153 pode voar da pra gente, Luna? Negativo, mantém a chegada. Batiu, mantém, 3153. Pelo controle. Sim, pelo controle. Sim, pelo controle. Bom, 759, controle Salvador. Na 759, na escuta do controle de Salvador. O gol 1759, controle de Salvador. Na escuta do controle? Afirmativo, 3153. Você falou uma chamada para o gol 1759? Bateu. Gol 1759 na escuta do TAN 3153? Gol 1759 na escuta 3153? Negativo o contato com o 1759. Ok, grato pela colaboração, informa no localizador, ajustou o time do 905. Afirmativo, vai informar no localizador da 3153. desativado, tá o TAM 3153, LS-X-Ray, da 1-0. Completa a aproximação, chame agora a torre, 11895, bom pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Da hotel. O Chile 6211, hotel confere, está autorizado o Galeão, 360, decolada pistão 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição bridge. O Instituto Setupers, o 1-0, SMAP, direto Lufto e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5555, frequência do controle 199.35. Está autorizado, 360, Galeão. Da 10 com primeira curva direita da Euleda Bridge, após uniforme Zulu 1-0, SMAP e Lufthansa conforme. 55-55, controle 119-35, vai ser o Transponder Ocean 6241. Fuxilé 6211, o cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Vamos lá. Direita 121, deixa eu falar. Direita 121, 3153. Bom dia, tá 3153, livrou, na sua escuta. Confirmando 121 desse monólogo. Paulo, bom dia, tá 3153. Tá 3153, tá autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette pro 02, 3153. 1759 na escuta do controle. Confirme como recebe o controle, Salvador. Ok, ciente, prossiga na chegada a Bonf, desça para o nível 060 inicialmente, ajustou o altímetro no 0 no 5 vigilância. Tio, desça para o Mundial. Ciente, voe Bonf, ok? Azul 4069, mantém a posição. Azul 4069, após passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda está autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Controle, é o Gol 1759 na escuta. Gol 1759 na escuta do controle. Ok, só para teste, entre em contato com o centro, vou retornar daqui a pouco. Gente. Gol 1759, desça para 2000 pés, estou altímetro no 05, informe no localizador, recebe o controle normalmente? Positivo, clareza 5. Gente, informe no localizador, Gol 1759. Desce para 2000, reportarei no localizador com 1014, Gol 1759. Gol 1865, informação em curso Índia. Gol 1865, está autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, eu perdi o 17, aciona 5563, frequência do controle 119.35. Ok, gente, grato 1759. Voo 1865, atendimento correto, chamo para pushback acionamento. Trip 5514, informação em curso Índia, está pronto para cópia? Trip 5514, está autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, direto. Aciona 5567, frequência do controle 119.35. Para 4.000 pés, ajusta o altímetro na 0 na 5. 5514, está saída Puca Jamo direto. Trip 5514, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Azul 4069, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de espera Chumitou em 118.95, quem negar 10.05. Gol 1759. Gol 1759, Chantorre, 118.95. 118.15, gol 1759. 118.95, gol 1759. Confirme? 118.95. 118.95, 759, grato, gol. Fox Alpha, informação em curso Índia. Confirme a pista que decola? Sierra Fox Alpha, está autorizado Campo Grande, nível 430, decola da pista 17, com primeira curva direita, saída Árvore, transição Elefa, upper do 17, aciona 5557, frequência do controle 119.35. Bom dia, gol 1759, agora passando externo. 759, pode baixar travado, 1015 é o ajuste. 1015, baixado e travado, gol 1759. Pouso autorizado, chuva leve, 120 graus, 089. A partir da metade da pista, chuva leve. 759, nível pousão 10. Se a Fox Alpha tem informação do PLB? Para acionamento e táxi, chame TUI em 118.95, QNH 1095. O Salvador, gol 1093, se pode ir. Gol 1096, prossiga? Não acho no táxi. 0 para... Gol 1093, tem o pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia 360. Uno 093 está autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição bridge, onde tem setup do 16, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5561, frequência do controle 119.35. Afirmativo 360, nós estamos autorizados para com fins da quadra 10 com curva direita, estamos em controle 119.35 para a nossa saída da El Leda, depois do bridge. Condição de 60 do Lula 35. Pode buscar no ponto 5561. Gol 1093, cotejamento correto para chamar para o pushback acionamento. Camará. Fala, bom dia, o TAN 3597. Confirmo o TAN 3597. Afirmo, centro da informação Índia, pronto para a cobra. TAN 3597, Índia confere, está autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Alpha Zulu 17, aciona 5564, frequência do controle 119.35. Trânsito confirmando a saída, por favor, é Alpha. Saída Arbor, transição Elefa, TAN 3597. Brasília 360, Arbor, Elefa, com curva direita, será 10. 5564, transponder, e o 11935, controle. TAN 3517, sua rota é Upper Zulu 17. Upper Zulu 17. TAN 3517, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Vai chamar. Gol 9963, informação em curso Juliette, está pronto para a cópia? Gol 9963, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, SMAP direto Luft e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5560, frequência do controle 119.35. Gol 9759, está autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 759. Controle ao trip 5362. Trip 5362, controle de Salvador. Trip 5362, foi pro de Pilo. Pilo, muito bem. Golau 4069. Tui 1935 aos 28. 1935, bom. Azul 4069. Azul 4069, controle de Salvador. Contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída da El. 340, por gentileza, aí a formação é daí. Autoriza a proide da El. Azul 4069, proide Leda. Brasília da Azul 4069, obrigado. Usado o ajuste 1015, chama ingresso no 7. 62 e nono, tá no 5 para o curso de estacionamento. Oceanair 62 e nono, aguarde. Olha lá. Voador intercepta meios próprios. 5362 vai ter perfeita chegada. Mata. Táxi com 5-3 a bordo, autonomia de 4 horas, de 3 horas e meia e alterando Campinas. Gol 1963, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia. No ponto de espera, chamitou em 118.95, quem negar 1095. Livre táxi, Pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1895, 1015 ainda, com 963. Trip 5514, está autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. O 3 estimado por chinês, meu 29, está no 5? Oceanair 6211, na posse passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda está autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Após o gol inicial, mas 29. Pushback acionamento, Gol. Gol no 093, no 62. Gol 1093, após passagem da aeronave da companhia, a sua retaguarda está autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Após passagem da aeronave da retaguarda, e... chamar para o táxi, Gol 2, bom dia, Gol 1963, pronto para a decolagem. A linha mantém pista 10, 1963. A linha mantém na 10, mas... Afirmativo, decolagem 33, controle 119.35, tem um bom voo. 119.35, obrigado, seu baterista. Azul, Alfa Yankee Kilo, prossiga. Iniciando o voo 93, pista 90. Aída, árvore, transição elefa. A nível 340, subida árvore, transição elefa. Solicita manter a proa 2, confirmado 275, para ajudar a formação. Encerra o papel. Vai aguardar, então quem é a aeronave da Oceanair, eu tinha pedido bem antes e já iniciou o pushback, aguarde mais alguns instantes. Sierra Fox Bravo Alpha, tráfego 1 hora, 6.7 milhas, rumo oposto. É um Alpha Tango 72 na final do procedimento LS X-Ray, ok? Ok, vamos. Voo 1865, está autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Torre 1-8, decimal 95. 1895. Torre Triple 5362, localizador. 5362, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, pode confirmar como é que está a condição em cima do campo? O 1963 decolou aos 35, controle em 119-35, meu Deus. 19-35, 1963. Confirmando pro trip, uma chuva leve, agora mais pro setor norte, o vento calmo, ajuste em 15. A pista molhada. 53W. Controle Salvador, contato radar, 65 milhas, sudoeste do...